Sonda-me, Senhor, o meu coração. Vê se há em mim um fingimento. Tira com a sua unção, com a força da sua mão. Limpa, limpa o meu coração. Senhor, meu coração, sonda-me, Senhor, meu coração, sonda-me, Senhor, o meu coração, minha boca, meus olhos e o pensamento. Três devo guardar pra não me contaminar, porque eles fazem parte do meu caminhar. Sonda-me, Senhor, o meu coração, retira de mim toda a maldade. Contra o meu irmão lhe peço perdão, que entre ele e eu haja mais união. Eu quero ser um vaso com sua mão mais e mais usado. Deixar Senhor, meu povo.